Fecheiro 43, capítulo 20. O Corvo Branco, outubro de 1767. Corpo, alma e mente, disse Jamie, traduzindo à medida que se curvava para agarrar a ponta do outro tronco cortado. O corpo pela sensação, a alma para a fonte de ação, a mente para os princípios. Mas a capacidade de sensação pertence também ao touro preso. Não existe animal selvagem ou degenerado que não obedeça ao impulso. E mesmo os homens que negam os deuses, ou traem os seus países, ou cuidado, homem! Ian, alertado, passou por cima do cabo do machado e virou-se para a esquerda, virando a ponta do tronco, cuidadosamente dando a volta pela parede de troncos meio erguida. Ou perpetuam todos os tipos de maldades à porta fechada, têm mentes para guiá-los pelo caminho da obrigação. Jamie retomou Meditações de Marco Aurélio. Ao vê-lo, depois, sobe. Isso, muito bem. Ao ver que tudo o resto é herança comum de tais tipos, a única singularidade do bom homem está nas suas boas-vindas aprovadoras a toda a experiência que o destino lhe pode criar. A sua recusa em sujar a divindade do seu seio ou perturbá-la com impressões inadequadas. Certo, um, dois, upa! O seu rosto estava vermelho de esforço quando eles alcançaram a posição adequada e juntos ergueram o tronco quadrado à altura do ombro. Demasiado ocupados para continuar com as meditações de Marco Aurélio, Jamie direcionou os movimentos do seu sobrinho, balançando a cabeça e com comandos de uma única palavra, enquanto levavam o pedaço de madeira para dentro dos espaços formados pelos troncos cruzados embaixo. Ah, os impulsos, não é? Ian afastou do rosto suado uma madeixa de cabelo. Sinto um leve impulso na minha barriga. Isso é degenerado, então? Acredito que essa seria uma sensação corporal aceitável neste momento do dia, disse Jamie, resmungando baixinho, enquanto encaixavam o último tronco. Um pouco para a esquerda, Ian. O tronco encaixou-se no espaço e os dois homens deram um passo para trás com um suspiro de alívio por terem completado a tarefa. Ian sorriu para o tio. Quer dizer que também está com fome, não é? Jamie retribuiu-lhe o sorriso. Mas antes de conseguir responder-lhe, Rolo levantou a cabeça, as orelhas em pé, e ouviu-se um ronco baixo. Ao ver isto, Ian virou a cabeça para olhar e parou, enquanto limpava o rosto com a manga da camisa. Vem lá gente, tio, disse ele assentindo na direção da floresta. Jamie ficou tenso. Antes que pudesse virar-se e agarrar na arma, eu identifiquei o que Rolo e Ian tinham visto entre as folhas. Não se preocupem, disse eu animada. É a tua velha companhia para beber, vestida para a visita. Acho que o destino preparou umas coisinhas para a tua recepção. Nakoga na Ueto esperou educadamente à sombra das nogueiras, até ter a certeza de que nós o tínhamos visto. Depois avançou lentamente para fora da floresta, acompanhado desta vez não pelos seus filhos, mas por três mulheres, duas delas carregando trouxas grandes às costas. Uma delas era uma jovem, não tinha mais do que 13 anos, e a segunda na casa dos 30, claramente a mãe da miúda. A terceira mulher que os acompanhava era muito mais velha. Não a avó, pensei. Ao ver o seu corpo encurvado e os cabelos brancos, talvez a bisavó. Tinham-se vestido para a visita. Nakoga na Ueto estava com as pernas de fora, com burzinhos de couro, mas usava calções de musselina largos no joelho e uma camisa de linho cor-de-rosa tingida por cima, tudo envolto por um cinto com espinhos de porco-espinho e pedaços de conchas brancas e cor de lavanda. Por cima de tudo, ele usava um colete de couro com debrum de contas e um tipo de turbante solto de calicó azul, por cima dos cabelos soltos, com duas penas de corvo ao lado de uma orelha. Joias de concha e prata, um brinco, vários colares, uma fivela e pequenos ornamentos presos aos cabelos completavam a figura. As mulheres estavam menos bem vestidas, mas claramente vestiam as melhores roupas que tinham, com vestidos compridos e aventais de couro de veado com estampas pintadas, e as duas mais jovens usavam coletes decorados também. Avançaram em fila indiana até metade da clareira e depois pararam. Meu Deus, murmurou Jamie, é uma comissão? Ele passou a manga pelo rosto e acotovelou Ian nas costelas. Faz as cortesias da casa, Ian, eu já venho. Ian, um tanto assustado, avançou para os índios, abanando uma mão num grande gesto cerimonial de boas-vindas. Jamie agarrou-me pelo braço e levou-me para um canto da casa meio construída. O que? Comecei a dizer assustada. Vai vestir-te, interrompeu ele, atirando a caixa de roupas na minha direção. Veste o que tiveres de mais bonito, está bem? Não seria respeitoso não fazer isso. Bonito era um pouco exagerado. Para descrever qualquer item do meu guarda-roupa atual. Mas fiz o melhor que pude, amarrando uma saia amarela de linho à volta da cintura e substituindo o lenço branco e liso por aquele que Jocasta me mandara, bordado com cerejas. Pensei que chegaria. Afinal, era óbvio que eram os machos da espécie que estavam em destaque aqui. Jamie, depois de tirar as calças e vestir o tartan escarlate em tempo recorde, prendeu-o com um pequeno broche de bronze, agarrou numa garrafa debaixo da cama e saiu pelo lado aberto da casa antes que eu terminasse de pentear os cabelos. Percebendo que era uma causa perdida, desisti e saí a correr atrás dele. As mulheres observaram-me com a mesma fascinação que eu tinha por elas, mas permaneceram afastadas, enquanto Jamie e Nakognaweto realizavam os cumprimentos necessários, envolvendo o servir e o partilhar do brandy, e Ian participou desse ritual. Só então a segunda mulher se aproximou, quando Nakognaweto fez um gesto, baixando a cabeça num cumprimento tímido. Bonjour, monsieur, madame, disse ela baixinho, olhando para todos nós. Os seus olhos pousaram em mim com clara curiosidade, notando todos os detalhes da minha aparência. Então não senti pudor e olhei para ela da mesma maneira. Mestiça, pensei, talvez francesa? Je suis sa femme, disse ela, inclinando a cabeça graciosamente em direção a Nakognaweto. E as suas palavras confirmavam o que eu imaginara. Je m'appelle Gabrielle. Je m'appelle Claire, disse eu, com um gesto ligeiramente menos gracioso. S'il vous plaît? Fiz um gesto para a pilha de troncos que esperavam, convidando-os a sentar, e perguntava-me se havia guisado de esquilo que chegasse. Jamie, entretanto, olhava para Nakognaweto com uma mistura de diversão e irritação. Sem francês, não é? Perguntou ele. Acho que nem uma palavra. O índio olhou para ele inexpressivamente e assentiu para que a esposa prosseguisse com as apresentações. A mulher mais velha era Nayawene, não a avó de Gabriel, como eu pensara, mas a mãe de Nakognaweto. A mulher era pequena, magra e curvada devido ao reumatismo, mas tinha os olhos vivos como os de um pardal, com o que ela se parecia bastante. Usava um saco pequeno de couro amarrado ao pescoço, decorado com uma pedra verde como fecho e com penas compridas de pica-pau. Ela carregava um saco maior de tecido amarrado na cintura. Viu-me observar as manchas verdes no tecido e sorriu mostrando dois dentes grandes e amarelos na frente. A rapariga era, como eu pensara, filha de Gabriel, mas não de Nakognaweto, imaginei eu. Não se parecia com ele e comportava-se timidamente perto dele. O seu nome bastante incongruente era Bert. E os efeitos do sangue misturado eram ainda mais aparentes nela do que na mãe. Os seus cabelos eram escuros e sedosos, mas de um castanho escuro, não claro. E o rosto redondo estava corado, com a complexão fresca de uma europeia, apesar de os olhos terem a dobra e a picântica dos índios. Quando as apresentações oficiais foram feitas, Nakognaueto fez um gesto a Bert, que obedientemente abriu a trouxa grande que transportava aos meus pés, expondo um cesto grande, contendo uma abóbora de listas verdes e laranjas, um cordão de peixes secos, um cesto menor de inhames e uma pilha enorme de milho índio seco na espiga. Meu Deus, murmurei, o regresso de Squanto! Todos olharam para mim sem perceber. E eu apressei-me a sorrir e a fazer exclamações, totalmente emocionadas, de alegria e prazer com os presentes. Provavelmente não duraria o inverno todo, mas era o suficiente para fortalecer a nossa dieta durante cerca de 2 meses. Nakognaueto explicou, através de Gabriel, que aquilo era uma pequena e insignificante retribuição pelo presente de Jamie, o urso, que tinha sido recebido com alegria pela sua comunidade. Quando a exploração corajosa de Jamie, e nesse momento as mulheres olharam para mim e deram risadinhas, depois de terem tomado conhecimento do episódio dos peixes, tinha sido um assunto muito comentado e admirado. Jamie, totalmente acostumado a este tipo de troca diplomática, modestamente abriu as mãos de qualquer pretensão a parecer forte, dizendo que fora um mero acidente. Enquanto Gabriel traduziu, Ancien ignorou os cumprimentos e aproximou-se de mim como um caranguejo. Sem qualquer pudor, tocou-me o corpo todo com familiaridade, passando os dedos pelas minhas roupas e levantando a bainha do meu vestido para examinar os meus sapatos, fazendo comentários para si mesma, num murmúrio rouco e suave. O murmúrio ficou mais alto e ganhou um tom de surpresa quando ela chegou ao meu cabelo. Eu tirei os ganchos e soltei-o sobre os ombros. Ela puxou uma madeixa, esticou-a e deixou que ela voltasse a encaracolar-se e riu-se. Os homens olharam na nossa direção, mas desta vez Jamie estava a mostrar a Nakognaueto a construção da casa. A chaminé estava completa, construída com uma pedra como fundação. E o chão tinha sido feito, mas as paredes construídas com troncos quadrados tinham cerca de 20 centímetros de diâmetro cada e chegavam apenas à altura do ombro. Jamie pediu a Ian uma demonstração da separação dos troncos. E ele foi rachando a lenha constantemente, enquanto percorria a extensão da madeira, quase acertando nos dedos dos pés a cada golpe. Como aquela conversa entre homens não exigia tradução, Gabriel pôde aproximar-se e conversar comigo. Apesar do seu francês ter sotaque e várias expressões estranhas, não tivemos problemas em nos entender. Em pouco tempo descobri que Gabrielle era filha de um comerciante de peles francês e de uma mulher da tribo dos Huron e a segunda esposa de Nakognaueto, que por sua vez era o seu segundo marido. O primeiro, o pai de Bert, foi um francês morto na Guerra Francesa e Índia, 10 anos antes. Eles viviam numa aldeia chamada Anahoka. Tive de morder o lábio para me manter séria. Sem dúvida, New Bern seria peculiar para eles. Há cerca de 2 dias de viagem a Nordeste, Gabriel indicou a direção com um gracioso inclinar da cabeça. Enquanto eu conversava com Gabriel e Bert, complementando a conversa com gestos de mão, lentamente percebi que estava a ocorrer outro tipo de comunicação com a anciã. Ela não me dizia nada diretamente, apesar de murmurar de vez em quando a Bert, claramente exigindo saber o que eu tinha dito. Mas os seus olhos brilhantes permaneciam fixados em mim e eu percebia. Eu tinha a estranha sensação de que ela estava a conversar comigo e eu com ela, sem a troca de uma única palavra. Vi Jamie do outro lado da clareira a oferecer a Nacognaueta o resto da garrafa de brandy. Claramente era o momento de retribuir os presentes. Dei a Gabrielle o lenço bordado e a Berthe um gancho de cabelo decorado com pecinhas brilhantes. E com estes presentes, elas soltaram exclamações de felicidade. Para Nayawene, no entanto, eu tinha algo diferente. Tivera a sorte de encontrar quatro raízes grandes de ginseng na semana anterior. Tirei as quatro da caixa de remédios e coloquei-as na mão dela, a sorrir. Ela olhou para mim e depois sorriu. E soltando o saco de tecido do cinto, atirou para mim. Eu não precisei de abri-lo. Conseguia sentir as quatro formas compridas e grumosas pelo tecido. Ri-me também. Sim, com certeza falávamos a mesma língua. Movida pela curiosidade e num impulso que não consegui descrever, perguntei a Gabrielle a respeito do amuleto da anciã, esperando para que este não fosse um gesto mal educado. Grammaire é. Ela hesitou, à procura da palavra certa em francês. Mas eu já sabia. Pas docteur, disse eu. E pas sorcière, magicienne. Elle é. Hesitei também. Afinal, não havia uma palavra adequada para aquilo em francês. Dizemos que ela é uma cantora, disse Berthe com timidez em francês. Damos-lhe o nome de Xamã. O nome dela quer dizer, pode ser, vai acontecer. A anciã disse algo anuindo para mim e as duas mais jovens pareceram assustadas. Nayawen baixou a cabeça, tirou o elástico do pescoço e colocou a bolsinha na minha mão. Estava tão pesada que o meu pulso deu de si e quase que a deixava cair. Assustada, fechei a mão agarrando-a. O couro desgastado estava quente pelo contacto com o corpo dela. Os contornos arredondados encaixavam-se bem na palma da minha mão. Por um instante tive a clara impressão de que algo no saco estava vivo. O meu rosto deve ter espelhado o meu espanto, porque a anciã dobrou-se a rir. Estendeu a mão e eu devolvi-lhe o amuleto rapidamente. Gabrielle disse educadamente que a avó do seu marido ficaria feliz em me mostrar as plantas úteis que cresciam ali perto e se eu quisesse passear com ela. Aceitei o convite com espontaneidade e a anciã seguiu pelo caminho com passos firmes que não conduziam com a sua idade. Observei os seus pés, minúsculos, em botas de couro macias e pensei que quando tivesse a sua idade, gostaria de conseguir andar durante 2 dias na floresta e senti vontade de explorar. Caminhámos à beira do rio durante algum tempo, seguidas a uma distância respeitosa por Gabrielle e Berthe, que só se aproximavam de nós quando eram chamadas para traduzir. Cada planta tem a cura para uma doença, explicou a anciã por intermédio de Gabrielle. Arrancou um raminho de um arbusto do carreiro e entregou-o com seriedade. Se ao menos soubéssemos para o que todas servem. Na maior parte do tempo, nós entendíamos-nos com gestos. Mas quando chegámos ao grande lago, onde Jamie e Ian pescavam trutas, Nayawen parou e acenou, chamando Gabrielle outra vez para o pé de nós. Disse algo à mulher, que se virou para mim com uma expressão de surpresa no rosto. A avó do meu marido diz que sonhou consigo na noite da lua cheia, 2 luas atrás. Comigo? Gabrielle assentiu. Nayawen pousou uma mão no meu braço e olhou com atenção para o meu rosto, como se quisesse certificar-se do impacto das palavras de Gabrielle. Ela contou-nos sobre o sonho. Que vira uma mulher com. E os seus lábios tremeram e rapidamente endireitaram-se, E ela delicadamente tocou as pontas dos cabelos longos e lisos. 3 dias depois, o meu marido e os filhos dela chegaram e contaram que a encontraram a si e ao matador do urso na floresta. Berthe observava-me com um claro interesse também, enrolando uma madeixa do seu cabelo castanho escuro na ponta do indicador. Ela que cura disse que precisava de a ver. E depois, quando soubemos que estava aqui, isso assustou-me um bocado. Eu não tive a sensação de ser observada, mas ainda assim alguém notara a nossa presença na montanha e passado a notícia a Nakognaueto. Impaciente com essas irrelevâncias, Nayawen acotovelou a Nora e disse algo. E depois apontou com determinação para a água a nossos pés. A avó do meu marido diz que quando sonhou consigo, foi aqui. Gabriel fez um gesto para a água e olhou para mim com muita seriedade. Ela encontrou-a aqui, à noite. A lua estava na água. Você transformou-se num corvo branco e voou sobre a água e engoliu a lua. Oh! Tive esperança que esta exclamação não tivesse nada de sinistro. O corvo branco voltou e deixou um ovo na palma da mão dela. O ovo abriu-se e tinha uma pedra brilhante no interior. A avó do meu marido sabia que isso era grande magia e que a pedra poderia curar doenças. Nayawen anuiu com a cabeça diversas vezes e, agarrando o saco de amuleto do pescoço, introduziu lá a mão. No dia depois do sonho, a avó do meu marido foi arrancar a raiz quinéa e no caminho viu algo azul a aparecer no barro, à beira do rio. Nayawen tirou um objeto pequeno e grumoso e colocou-o na minha mão. Era uma pedra, áspera, mas sem dúvida uma pedra preciosa. Com impurezas agarradas, o coração da pedra era de um azul profundo e suave. Meu Deus, é uma safira, não é? Safira? Gabriel disse a palavra pensativa. Nós chamamos-lhe. Ela hesitou, procurando a tradução certa em francês. Pierre sans peur. Pierre sans peur. Uma pedra sem medo? Nayawen assentiu, falando outra vez. Berthe fez a tradução antes que a sua mãe pudesse falar. A avó do meu pai está a dizer que uma pedra como esta impede as pessoas de sentirem medo. Por isso deixa o espírito mais forte, de modo que elas se curam mais depressa. Esta pedra já curou 2 pessoas de febre e curou uma dor nos olhos que o meu irmão mais novo teve. A avó do meu marido quer agradecer-lhe por este presente. Gabriel retomou a conversa. Diga que não tem de quê. Assenti cordialmente para a anciã e devolvi-lhe a pedra azul. Ela colocou-a dentro do saco e prendeu o cordão com força ao pescoço. Então olhou para mim de perto e, estendendo o braço, puxou uma madeixa do meu cabelo falando, enquanto esfregava os fios entre os dedos. A avó do meu marido diz que você agora tem remédio. Mas que terá mais? Quando o seu cabelo for branco como o dela, irá encontrar o seu poder total. A anciã soltou a madeixa do cabelo e olhou-me nos olhos por um instante. Pensei ter visto uma expressão de grande tristeza nas profundezas do seu olhar e estendi a mão para lhe tocar. Ela recuou um passo e disse mais qualquer coisa. Gabriela olhou para mim com timidez. Ela diz que você não deve preocupar-se. A doença é enviada pelos deuses. A culpa não será sua. Olhei para Nayawen assustada, mas ela já se tinha virado. Que culpa não será minha? Perguntei. Mas a anciã recusou-se a dizer mais alguma coisa.